pessoas nunca esporão. Quem chega primeiro leva o meu coração e o vestido já vem no chão. Quem está no meio da multidão escolhe um lado ou cai no facão. De um jeito ou de outro está na minha mão o ouro pelo qual você matou o seu irmão. Não precisa mais chorar, ainda tem de onde tirar. Deus querendo, você chega lá. E lá vai o beba do carijó com a carne do português. E a chica esconde com exceção a verdade com tanta perfeição. Ela não se rendeu, capão de traição. Até hoje ninguém sabe a combinação. E se você perguntar, ela vai dizer não. Quem está no meio da multidão escolhe um lado ou cai no facão. De um jeito está na minha mão o ouro pelo qual você matou o seu irmão. Não precisa mais chorar, ainda tem de onde tirar. Deus querendo, você chega lá. Tiradente, a verdade está aqui em Tiradente, ela está escondida aqui em Tiradente.